andrecivismoral.com.br. Passou o tempo e me vi tão só. Eu vi meu mundo dividido na pior, sem você aqui pra me amar. Me abandonou, me deixou no chão. Agora quer voltar. Quer saber o que eu sinto por você? Quer saber o que me faz enlouquecer? Quer saber? Quer saber? Quer saber o que eu quero pra valer? Quer saber o que eu quero pra viver? Quer saber? É você, minha ex-atual. Minha ex-atual. Música do meu parceiro Giovanni, hein? Sem você aqui pra me amar. Me abandonou, me deixou no chão. Agora quer voltar. Quer saber o que eu sinto por você? Quer saber o que me faz enlouquecer? Quer saber? Quer saber? Saber o que eu quero pra valer, quer saber o que eu quero pra viver, quer saber. É você, minha ex-atual. Minha ex-atual. Tem que respeitar.